O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo.